esse pincel cheira como uma manhã de sexo, ou também como napolitano. Essa música é dedicada por um amigo, pinceleiro mítico. Não gosto de te enfiar incenso no meu corpo, e eu me sinto bem. E gata, você tem que entender que não é só questão de você. Eu amo pincéis de todos os tamanhos, de todos os modelos também. Dentro do meu ânus eu me sinto tão bem. Pincéis dentro do cu. Também, você sabe que vai caber também. 12, 13, até 21. Não importa, e eu sei que não sobra nenhum. Ai, como é bom estar com o cozinho lotado de pincel de rolo, de pinta a casa. É tão bom, é tão bom assim. E desculpa, gata, se você não satisfaz, mas só o pincel que me satisfaz e me traz paz. Quero mais, mais, mais. Oh, mítico, místico, lendário. Eu sou pincelero.